pega fogo, boteco. Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certa. Se você pensa que pode me usar com esse corpo B, acertou de novo. E se imaginou que eu ia pôr minha saudade na sua mão, você tinha razão. Você tinha razão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou a mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou a mosca, mozão. Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Oh, oh, oh. Imaginou que eu ia pôr minha saudade na sua mão. Você tinha razão, você tinha razão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão.